Então, estou apenas informando o que me foi falado. Tudo bem, mas acontece que você alugar o lugar por, você falou, 7 mil reais? Mas isso não seria um aluguel em algum lugar, a prefeitura vai ceder o lugar. Então, pronto. A prefeitura vai ceder o lugar? É isso que está falando. Não, é um aluguel. Não, o provisório seria esses lugares. Vila Romana, esse é o provisório. Vai se comprar esse lugar, e as atividades que vai dentro desse lugar da prefeitura. Mas tem, deixa um aluguel. A prefeitura é de graça. E você vai nos CAPs fazer o tratamento médico. Agora, foi. Só um pouquinho, acho que tem que ficar claro isso. A equipe do CAPs não está sendo aumentada. Né? O doutor Sérgio está de saída. Ainda em novembro ele falou que vai vir alguns dias só para organizar a parte de mais de encaminhamento, medicamento, né? Mas assim, a gente não está recebendo o médico do CAPs, a gente não está recebendo o psicólogo do CAPs, a gente não está recebendo assistência social do CAPs, nem outros profissionais, PO e nada. Então, não vai ter, você não vai ter presença de médico? Não, a equipe do CAPs vai ser essa que está hoje. Né? Que é o Paulo, a Vera, o Gilson, a Renata, a Célia, a Dores, né? É isso. Anaim. Eu estou num processo de aposentadoria, a Rebeca está num processo de aposentadoria e o Sérgio está saindo da prefeitura. Né? É, o que está se propondo? Que se tenha provisoriamente esses locais para se manter algumas atividades do CAPS. Né? O que a gente está fazendo? Com algumas pessoas, a gente está processando alguns encaminhamentos, né? As pessoas serem atendidas em outros locais, tem outras referências. Né? É, outras pessoas, a gente está avaliando que vai ter que se manter aqui e eles vão ter que dar uma resposta como que vai ser esse atendimento, né? Da medicação. Né? Tem gente que pega a medicação ou duas vezes por semana, ou uma vez por semana. Isso, a gente vai estar organizando isso. Né? Tem que se manter esse tipo de atenção, essa função do CAPS, esse tipo de medicação assistida, que a gente chama. Né? Tem algumas atividades que é importante que as pessoas participem. Então, a gente está mantendo, né, algumas atividades. Agora, se é bom ficar claro que a gente não está ganhando, usando o Doutor ou Vila Romana, a gente não está ganhando recursos humanos, que é fundamental para o CAPS funcione. Tem a questão do prédio, tem a questão de tudo, mas tem uma questão que é importantíssima, é a questão de... Oh, meu Deus! Eles estão falando que vão mudar uma casa, então vai vir equipe da ONU. Isso é importante saber, né? Você vai ter... Maristela, estou no meio da reunião, me liga depois, por favor. Talvez tenha um médico uma vez por semana para fazer receitas, né? Mas não uma presença de um médico ou de uma equipe, tem que ser um CAPS, que é de fato familiarizado com a mão de CAPS. Mas é isso que tem que chegar no acordo. Agora, só um complemento, assim, a médica do Vila Romana, ela assumiu que ela poderia atender as pessoas que são desse território da Vila Romana. Tá? Compreendo Vila Mastácio, compreendo Vila Lapa, pedaço do Rojo. Certo? Ela se comprometeu a isso. Mas, como eu disse, ainda não está aprovado. Isso aí é só um informe. Tá? Paulo, e quantas pessoas nós somos aqui dentro no geral? Quantos? Aproximadamente 160 ativos. 160 usuários? Ativos. Ativos. É, usuários. Nossa, bastante, né? Já tivemos mais, era 240. Talvez a gente não está recebendo, né? Recursos humanos, né? Mesmo os pessoas, a gente teve que um pouco feio de não aí, porque não tem condição de receber pessoas novas que precisariam de um serviço caro. Inclusive de haver dois que o doutor Sérgio apresentou aqui, dois garotos que estavam precisando de tratamento. eles vieram participar da reunião e depois foram embora. Do grupo de física, de bioenergética, eles participaram e depois foram embora. Esses meninos que fazem essa bioenergética, eles vão continuar fazendo? Então, eu não lembrei deles, precisa ver se... Tá. Porque talvez o espaço seria lá no, na subprefeitura. Antes de você chegar, dona Clotilde falou que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai à Maomé. A senhora está sugerindo que a gente vá lá na supervisão? É. Quatro, cinco de reuniões de subcorpos, quase passeata, reunião de favela. Minha casa, minha vida. Então, a gente sempre forma um grupo bom, escolhe o que vai entrar, e os outros ficam do lado de fora, esperando a resposta, sem bagunça. Entendeu? Que é pra ele ver que a gente tá ali, tá querendo alguma coisa. Porque, segundo vi uma pessoa hoje aqui, ela informou que elas têm outros compromissos, e a gente está ficando sempre para trás. A gente está querendo, gente, nada. A gente só quer um espaço para a gente. Uma coisa. Vocês podem participar da reunião do Conselho Gestor da Lapa. Acontece aqui na biblioteca. Mas que hora? Então, aí eu tenho que ver. Mas para isso, esse que eu estou falando, eu não posso participar lá. Eu tenho que participar junto com você, que é o... cabeça, entendeu? Você, vamos supor que você analisa 10 pessoas para entrar para conversar com o prefeito, seja lá quem for. E a outra turma, que for, pode até 6, 50, não pode entrar, mas pode ficar do lado de fora sem bagunça para ver que tem alguém acelerando alguma coisa. Olha, eu sugiro uma coisa. Elas estarão aqui no dia 31. Quem sabe a senhora pode estar presente nessa reunião, dona Clotilde, e dizer de viva voz tudo o que tem dito aqui na Assembleia. Eu entendo isso. Qual é o horário? Porque elas restringiram essa reunião para poucas pessoas. Mas, na verdade, quem tem que ser ouvido são vocês, né? Precisa. A gente não está atrás, eu acho, na minha opinião, ninguém está atrás de bem, sala, ninguém está atrás de vila romana, a gente está atrás do local e que tenha os profissionais para atender a gente, para cuidar da gente. E ser como aqui, amado, respeitado, querido, a gente se sentir à vontade, ter o prazer. Porque não existe a coisa mais ruim da vida, é você não se sentir bem quando você passa no seu médico. É a mesma coisa que você levar um chute no peito da canela, ou um tapa na cara. Porque você não chega assim, ah, por que eu vou no médico? Mas tem a vida, não dá atenção, ninguém faz nada. É isso que a gente está querendo. A gente, não é que a gente está supando que não pode ir para a gente pode ir para a vida romana. Ela pode ir para o posto da casa dela. Mas a gente vai aguentar aborrecimento, superlotação, espera, vaga, e ninguém vai estar nem aí. Aqui não, ela já sabe o que vai tratar, tudo direitinho, já sabe o que tem que fazer. Tá? Tem a Lúcia, que está na reunião, tem aquela outra menina, cadê ela, que estava aqui, que fica na reunião ouvindo as coisas, observando. É isso que a gente quer, e poder falar. A gente não quer chegar na meta, passar a consulta e o remédio. A gente quer ser ouvida também. A gente quer ouvir o que vocês acham da gente, se a gente está melhorando, se a gente está piorando. Quais são as consequências da gente, que a gente possa falar? Não é só chegar na consulta, vai embora, vai para a fila de novo, vai matar a consulta todo dia, tá aí, só o remédio. Isso não satisfaz a gente. Não satisfaz. Pelo menos a mim. Tipo, o conselho gestor, a assembleia tem que votar. Olha, e definir. Não adianta porque ter nós, o salão e não ter um porque, médico. Porque nós chegamos à conclusão que precisa sim fazer a reforma aqui. Que seria muito melhor que a gente conseguisse um jeito de fazer a reforma. Entendeu? Agora a gente vai de novo se reunir para falar o quê? Que nós estamos procurando um lugar. Esse lugar da prefeitura me parece o mais adequado neste momento. Mas eles realmente vão pôr dinheiro, vão pôr recursos para fazer essas duas salas? Já seria um começo. Se tivesse duas salas fora daqui, já daria para começar os casos mais prementes, mais, né? Só que o conselho gestor, ele é um órgão subordinado à Assembleia. Eu não posso chegar agora no conselho gestor e falar como se não tivesse acontecido a Assembleia. Então a Assembleia está decidindo que vai ter sim um outro lugar. Nós estamos apoiando isso ou não? Uma boa pergunta. O que eu posso responder, por exemplo? Ninguém quer sair, né? Nem os funcionários, nem os usuários. Ninguém quer sair. E precisamos de médico, né? E isso tem sido dito em todas as reuniões que eu participo, eu falo a mesma coisa. Ele faz parte do documento. E eles têm que estar cientes disso. Lá fosse provisório, né? Fosse provisório. Um usa uma sala, um pinta a outra. Depois, a que está pintada se usa e dá o espaço para pintar a outra. E que nem tem sido feito, as reformas anteriores foram tudo feitas assim, em decalado. Então, tem que ser a mesma, não pode mudar. Eu gostaria de dar uma proposta. Me parece que elas tiraram da pauta a reforma. É, então, ela se tira. A reforma daqui não existe, então. Não se fala mais. Não existe isso. No prazo de, se vai ficar lá fixo lá ou tipo vai. Não, não é fixo, é provisório. Prazo não tem. Inclusive. Você está vendo? A gente está igual boiada. Vai um pouco do boi para um lado, outro pouco para o outro e outro pouco para o outro. Mas assim que as coisas têm que funcionar, as coisas têm que funcionar. Direita, os funcionários, todos, ou as pessoas que trabalham no ambiente, tem que ser transferido para outro lugar, junto com seus pacientes, para poder continuar os atendimentos. Agora, vai um pouquinho mais, vai outro seado, vamos, sem RH? Sem nada. Vou falar, vai ajudar ou vai atrapalhar? Mas assim, como não está se falando mais sobre reforma, essa administração, talvez não tenha, talvez seja outra coisa que eles estão querendo. Então, por fato de a gente estar todo mundo reunido, nós temos uma força de voz pela Assembleia, né? Mas se for tudo desagregado, essa força de voz já não tem mais essa força de voz. Foi isso que eu falei. Se todo mundo quer ficar aqui, tanto os funcionários quanto nós, eu também quero ficar aqui. Então, não sei o que nós estamos fazendo, indo todo mundo para lá, aí vai perder toda essa força de voz. A senhora falou isso aí? Mas o que a gente vai fazer se eles já falaram que a reforma não? Eles não querem que a gente fique aqui. Então, tem que arrumar um lugar. É isso que tem que fazer. Eles têm que arrumar um lugar para seguir em frente. Adequado, né? Com seus médicos, se não tem médico vai ter que arrumar, porque é uma obrigação deles. É uma obrigação e um direito condicional nosso. E o funcionário continua a mesma coisa, cuidando dos seus pacientes. Aqueles também que vai querer ficar aqui. Tem alguns que estão já saindo porque a coisa não está boa. Porque se estivesse boa, não ia sair, né? Com certeza. Porque eu acho, pelo tempo que eu conheço aqui, eu acho que os médicos daqui trabalham com muito carinho, muita atenção e tem amor pelos pacientes, né? Porque todo mundo gosta deles, quando não se gosta de alguém, quando as pessoas são ruins, ninguém gosta, né? Então é isso. Dona Clotilde, posso terminar de falar? Pode. É, sobre a reforma. Eu também com reforma um pouco, mas o que, que eles alegam que tá perigoso para nós? É um pedaço de madeira solta no teto? Porque eu não vejo nada além de que tem acesso à deficiência. Eu não vejo assim uma coisa que vai cair na nossa cabeça. É, por exemplo, esse fogo aqui, ele está cheio de cupim. Tá. Esse é um dos pontos. Uma sala está com fogo. É. Lá em cima tem as infiltrações. Eu não sei se você subiu lá hoje. Tá. Tem as infiltrações que alagam lá em cima. O piso aqui não tem vazão para a água da chuva. Então fica tudo inundado lá fundo. São essas coisas. As principais. E mais a parte elétrica, né, que você viu, você me ajudou, né? Uhum. Fazer umas instalações, tem uma parte elétrica também que precisa ser revista. Se a gente arrumar tudo isso, a gente pode ficar aqui? Então não, porque eles já falaram que não é pra gente ficar aqui. Não, mas pode procurar. A questão do prédio é uma. Mas essa é a pergunta, Alexandre. Está faltando a mão de obra. Essa pergunta tem que ser feita. Não para nós. Lá no dia 31. Eu vou anotar isso na pauta, na ata da Assembleia e tudo. Mas você percebe que o pessoal que poderia responder não está vindo aqui, apesar da gente convidar. Então, é a partir daí que a gente tem que pensar como fazer chegar até eles esses nossos argumentos, não é? Certo. Muito bem, se a gente arrumar tudo quando eu estiver aqui, isso aí é apenas uma questão, né? É, o problema é que nós vamos ter os profissionais que nós vamos precisar aqui. Sim. Que eles deveriam mandar. Na verdade, não existe uma força, um desejo político dessa administração, ao meu ponto de vista, em manter esse serviço. Então, eles estão minando todas as possibilidades. É, com o intuito de realmente fechar esse serviço. Não, mas essa é a minha opinião. Não só nós, com certeza. Não só nós, mas todo esse tipo de serviço. Bom, o doutor Sérgio está saindo. Meu pai entrar mais nenhum doutor. Então, já essa pergunta você tem que falar para essas senhoras que se recusaram a vir hoje aqui. Só que ela estava do meu lado naquele dia. Eu acho que isso precisa estar muito claro, porque a prioridade delas não somos nós. Elas têm outras prioridades. Por exemplo, hoje foram não sei aonde, nós estamos aqui. Elas sugeriram que vão vir, então, dia 9. É isso para você? Quem sabe dia 9 de outubro, de novembro, que é uma próxima quinta, porque a próxima quinta é feriado. Então, dia 9 de novembro é um dia que, quem sabe, elas vão chegar até nós. Você não ficaria bom a gente todo mundo participar no dia 31, para que a gente consiga se encontrar, se resolver de certa forma para ter o que falar com elas no dia 9? Se mais direto com elas no dia 9? Essa é uma sugestão. No 31 elas estarão aqui. Elas estarão, só como a Vera disse, é um grupo menor. Não, sim. Não, eu não sei. Só se a gente invadir a festa. Não, mas a gente é um grupo menor. É isso que eu tô falando, vamos invadir. Esse aqui é um grupo menor. Vamos lá. Gente, eu acho que vocês como pacientes têm que vir assim. Então, vamos invadir. E apertar ela assim. Eu acho. Eu acho que é uma opção. Vamos invadir e pronto. Mas o que vai acontecer dia 31? Oh, invadir como? É só a reunião deles? Não, deixa eu falar, não, a gente tem que participar, porque quando somos pacientes, a gente tem que invadir. Como é uma maneira de dizer. A gente vai participar disso também. Mas nós viemos assim mesmo. Como pacientes. Nós queremos dar a nossa opinião. Somos nós que estamos sofrendo por tudo isso. Se um motivo político, nós não deveríamos também responder com uma certa ação política? Qual seria? Eu conheço uma pessoa que ele trabalha na prefeitura. Eu ajudei ele a ser reeleito. posso conversar com ele, conheço uma outra pessoa também. Então, eu estava escrevendo todo o programa para o deputado aqui da Lapa. Que as ações políticas não dependem dos políticos. Na verdade, isso que nós estamos fazendo aqui é uma ação política. É uma ação política. Tá certo. Se nós decidirmos, bom, tudo bem, vamos acatar a opinião deles, vamos sair daqui, é uma ação política. Se a gente fala, não, nós não vamos sair daqui coisa nenhuma, a gente vai ficar, isso é uma ação política. Essas conversas que a gente vem tendo nas quintas-feiras são reuniões políticas. Sim, mas é onde cada um tem o direito de falar sem ser recriminado. Por exemplo, eu sou subordinada do Paulo, mas aqui eu falo o que eu quiser para ele e para vocês. Ele não pode me boicotar ou recriminar, entende? Então, essa Assembleia tem esse poder político. Nós, como você bem falou, não é uma voz só, somos várias vozes aqui, né? A gente quer que a gente seja ouvido, né? Isso. Ele falou uma coisa importante, o Conselho Gestor vai tomar posse hoje. O Conselho Gestor pode decidir. Nós não vamos sair daqui enquanto. Aí, não, sei lá. Problema. Enquanto. Não tiver. Isso é uma prerrogativa do Conselho Gestor. Então, o Paulo sugeriu que a senhora fosse no Conselho Gestor da Lapa. Já não precisa ir lá. Nós aqui temos um Conselho Gestor. Correto. Esse Conselho Gestor nosso foi eleito. Assim, vapt-vupt, porque ele foi eleito para lutar por esse serviço. Tem outra coisa que eu Mas ele teria força para fazer elas virem aqui, então? Precisamos de... Então, o que está sendo aqui? E reformista. Acho que tem algumas propostas de encaminhamento. Só um pouquinho, por dia de uma, você entende? É no dia 31, né, que tem a reunião do grupo de trabalho, está, de algum jeito, pedindo a palavra. Não só o grupo de trabalho, que tem representação, mas as pessoas poderem cair. Isso é uma proposta. Né? Dia 31 é a semana que vem. Né? O Conselho Gestor está sendo tomando posse hoje. Portanto, ele oficialmente já pode fazer encaminhamentos. O Conselho Gestor pode, por exemplo, ir lá direto conversar. Enfim, o Conselho Gestor tem que sair em passos para dar. Né? O Conselho Gestor, qualquer reunião da população, pode também se achar importante ir na reunião lá do Conselho Gestor do Distrito e falar: nós queremos um palco, o CAPES, entendeu? Então, que no RH é reformista. Então acho que sim. Ao mesmo tempo, no RH é reformista. Aí, tem uma resposta da instituição que vai aqui para nós, quer dizer, mas será que esperar até dia 9 e de antes, no outro dia, e a reforma? Talvez no dia 31 tentar. A gente tem que discutir a reforma e a vinda dos funcionários para trabalhar. Agora, assim, ó, se a gente decidir. Algumas coisas que eu acho que precisa, como são meio-dia, até meio-dia, daqui a pouco as pessoas precisam ir, talvez pegar essas propostas e ver o que a Assembleia decide. Por exemplo, se a gente decidir ficar aqui, a gente consegue ainda manter tipo, o recebimento dos remédios? Isso a gente consegue manter se a gente decidir ficar aqui? Nessa briga, então, o que a gente entre aspas. Como proposta de garantia é que quem tem medicação assistida, o que é medicação assistida? Repetir. Quem pega, diário, semanal, que toma aqui. Manter isso. Isso a gente pode não ter. Isso eles não têm como tirar da gente. Não, isso que a gente quer. A gente tem que pedir essas garantias. Tá. Vamos pedir para a presença de algumas pessoas que estão aqui no dia 31, que é eu queria só dar uma sugestão, 14 horas. Não sei se vocês vão aceitar, mas aí isso aí vai ficar a critério do... Já foi feito. Porque, mas aí teria que falar de novo e leva de novo. Então, com mais gente. Se isso que está sendo desenhado, que é o espaço lá da subprefeitura e o espaço do Romana não está agradando, eu acho que no dia 31 é um espaço para falar assim, a gente não quer isso, não a gente quer nada, eu quero poder, isso. Poder, então, discutir junto, entendeu? Chamar uma discussão. Discutir, por exemplo, se a medicação assistida não pode ficar aqui no CAPES, numa sala lá na frente, enquanto reforma aqui atrás. Isso. E a gente faz as atividades lá na subprefeitura, porque tem que ser uma instituição de saúde que abrigue essa medicação. Então, aqui é uma instituição de saúde. Por que vai desaparecer do mapa essa instituição? Não pode. Essa é a minha opinião. Aqui é do Estado. Nós temos que ter, por exemplo, uma... Pode ser na farmácia. Toda reforma passa para lá, faz ali, depois reforma lá na frente. Eles vão fazer o que com esse prédio? Nós queremos respostas, eu acho. Nas reuniões eu sugeri, inclusive, usar isso mesmo, essa frente, né? Essa sala e mais ali a farmácia. Porque elas apresentaram aquele lá, o... A madeira? Detetiza. Mas o cupim pode matar o cupim. Não foi assim. Pode detetizar. Aquele laudo lá que elas trouxeram, a gente sabe que aquele laudo não tem valor técnico, jurídico. Então, existem motivos que elas não estão falando abertamente. Então, eu convido na Assembleia, quem puder estar aqui presente no dia 31 às 2 da tarde, que vem a ser terça-feira. Terça-feira. Por exemplo, falar com essa calma que você fala, sabe, Alexandre? Falar, a dona Clotilde, falar com esse tom emocional que é muito vivo, muito legal. Isso é importante, elas precisam ouvir. A gente fala elas, mas não é. Elas estão representando uma administração. E essa administração não quer saber de ouvir as pessoas, de saber os motivos. Mas de, aí, de tudo. E você? Quer vir? Não, eu acho que é mais um compromisso. Eu acho que eu não posso ficar. Assumir mais compromissos, mas. Ok, nós eu acho melhor em casa quando a gente falar, então. Você tem que dar a Assembleia acha importante, algumas pessoas virem aqui dia 31. Isso. Alguém discorda disso? Não. Não, então, pode vir. Quem vende a 31? Quem poderá vir? Todo mundo quer vir. Não. Bom, eu estou no hospital, mas acho que dá tempo, porque hoje eu passei 3 metros por vídeo, eu sei. Porque assim seriam mais vozes e mais ouvidos para entender. Mais palavras. E mais palavras para entender, tentar entender o que está acontecendo. Porque eu não consegui entender até agora o que está acontecendo. Mas descaso. Eu queria entender o que esse grupo de trabalho difere do conselho gestor, porque, em princípio, é um grupo que vai analisar a reforma ou vai analisar as propostas da prefeitura de mudança? Não, esse grupo de trabalho é composto por integrantes da própria administração que quer nos tirar daqui. Ah, e aí as pessoas vão lá junto. Então, tá, a gente tem que dar um motivo para eles verem a nossa necessidade e voltar atrás com essa decisão deles. Provavelmente é um pouco isso, sim. Não sei se a gente consegue, mas é um pouco isso. Dar os nossos motivos. Mas aí eu acho difícil. E os medicamentos? Porque é um sistema que está funcionando e eles não querem, é isso? Eu não sei, Alexandre. Eu não sei. É isso que a gente está tentando descobrir. O que, que é, afinal de contas, está acontecendo? E se eles vierem, eles vão dar a posição deles? Ou por quê? Não sei, mas é mais uma tentativa. Eles arrumaram o salão, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos funcionários e reformistas. Tem paciente, reformista e funcionários para trabalhar na medicina. Porque não tem cama. A gente está amadurecendo, né? Isso. A partir dessas várias assembleias, a gente vai amadurecendo, vai vendo o que realmente é. Isso, nós vamos abrir os olhos. Nossa realidade. É, exatamente. Então, agora, gente, ficou isso para terça-feira que vem. Uma outra pauta dessa Assembleia é Dar posse ao conselho gestor. Isso. Por favor, quem é do conselho gestor eleito, fique de pé. Professora? É. Tá faltando alguém? Faltando o Celso. E a Berton. Mas eles são suplentes, né? Na verdade, vocês quatro é que estão representando o CAPES nesse momento. O Paulo como da administração, a Débora no setor de usuários, o Homero usuários, a Márcia funcionários. Está faltando a Elaine saiu, então a Márcia assumiu que ela era a suplente, né? Tem que indicar um suplente. Tem que indicar um suplente da Márcia, ela mesma. Tá bom. Bom, então acho que cabe a nós darmos posse a esse conselho. Parabéns. Vocês podem fazer um excelente trabalho nesse momento tão difícil, né, de transição. Vera, a Silvia disse que podia ser levantadas as propostas para ser votado. Você pode dizer quais são as propostas que a gente fez? A proposta de encaminhamento? Que foi decidido aqui para encaminhar. Bom, ela primeiro, participar da reunião que vai ter no dia 31, que é aquele grupo, a terça próxima. A gente pode vir também? Pode. É. Gente, nós vamos vir. Inclusive, todos já estão convidados. Você também vai vir? Não, mas essa não é uma...